mercado de medicamentos, os remédios terão um aumento de até 10% no limite de seus valores. A alta no teto de preços varia de acordo com a classe terapêutica dos medicamentos e perfil de concorrência da substância. A coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ana Carolina Navarrete, explica como esse reajuste pode impactar na vida da população. Esse é um percentual bem alto. Se você comparar com os percentuais autorizados pela CMED nos anos anteriores, vai perceber que ele é atípico, ele é um ponto fora da curva. É um teto que já está descolado da realidade brasileira encontrada na farmácia. Mas é importante que o consumidor saiba que esse aumento pode não necessariamente se refletir dessa maneira na farmácia, né? Porque o preço praticado na ponta costuma estar muito, muito abaixo do teto. O que pode acontecer é que o preço de um determinado medicamento pode duplicar, triplicar. Aplicar, estando abaixo do teto, não tem problema. Outra medida relacionada à saúde é a redução do programa Farmácia Popular. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, em 2020, primeiro ano da pandemia, foram 20,1 milhões de beneficiários no programa. Isso representa 1,2 milhão a menos do que no ano anterior e a menor cobertura desde 2014. Ana Carolina Navarrete ressalta a importância do Farmácia Popular para o país. É como se fosse a tempestade perfeita para o consumidor, né? Porque a gente tem, de um lado, a subida fora do padrão do reajuste do teto de medicamentos. A gente está num momento péssimo, economicamente falando, em que há comprometimento da renda das famílias. E aí, como se não bastasse isso, a gente ainda vê um instrumento tão importante como é o Farmácia Popular na garantia do acesso a medicamentos ser reduzido. E esse programa, a partir da criação dele, pelo menos até 2016, estudos mostram que esse programa foi capaz de reduzir em 27% das internações e 8% dos óbitos anuais no Brasil. Então, a redução dele também pode ter impactos em internação. O programa Farmácia Popular foi criado em 2004 para distribuir medicamentos básicos gratuitamente para hipertensão, diabetes e asma, por meio de farmácias privadas conveniadas. Remédios para controle de rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de anticoncepcionais, são vendidos com desconto de até 90%. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento Sacolão Avenida. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. A partir de agora, pela Rádio Três Fronteiras AM, o seu fim de tarde ganha um toque a mais de alegria. As canções que o povo canta e você gosta de ouvir, está no ar, programa Parada Popular. Olá, amigos, aquele abraço, boa tarde, que me sai sendo 17 horas. 5 da tarde, mais 4 minutos, 17 horas, 4 minutos aqui na sua rádio M3 Fronteiras. Estamos chegando a partir de agora, colocando no ar o nosso Parada Popular, que vai até às 19 horas. Hoje, o pós-vinte de serra esse ano e fazendo com isso do dia, como sempre, né? E a gente vai trazer para você já o primeiro serrazinho para você. Essa aí é. É o carro-chefe, é o puxador. É, meu filho, isso aqui, meu menino, é que puxa tudo. Aqui tem todas as aberturas de cada bloco, tem isso aqui. Olha, eu vou trazer para você a primeira de hoje, Apaixonado por Você, Toca do Vale, Pé de Serra com Romero Silva. Na sequência eu trago... Pedrinho Siqueira, Vaneirão. É balanço do forró, ao vivo, com o João Paulo Valci. Vamos embora, toca, toca. apaixonado por você. E dessa vez o trem pegou. Eu fui seguindo a sua trilha e caí numa armadilha. Tô preso pelo seu amor. Apaixonado por você. Dessa vez não vai ter jeito, não. Quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça e embriago o coração. Quando me beija e me abraça, feito um gole de cachaça e embriago o coração. Ai, ai, ai, o amor apareceu. Tava procurando ela e era procurando eu. Ai, ai, ai, balançou, virou, mexeu. O amor dessa menina bagunçou o peito meu. Apaixonado por você. Você doidinha por mim. Feito um fogo que pegou quando a gente se encontrou e acendeu o estupim. Apaixonado por você. Eu vou cantando essa canção. Sou feliz é desse jeito, com a viola no peito e você no coração. Feliz é desse jeito, com a viola no peito e você no coração. Ai, ai, ai, o amor apareceu. Tava procurando ela e era procurando eu. Ai, ai, ai, balançou, virou, mexeu. O amor dessa menina bagunçou o peito meu. Segura o sucesso. A sensação do Nordeste. Vamos embora. Por isso eu canto pé de serra, que é forró de tradição. nordestinos. Por isso eu canto pé de serra, que é forró de tradição. É o forró que foi tocado, cantado e imortalizado com Luiz Rei Baião. Cantando forró pé de serra, eu vou cumprindo meu destino. Eu tô contente e tô cantando e tô homenageando os meus irmãos nordestinos. Eu tô contente e tô cantando e tô homenageando os meus irmãos nordestinos. Eu tô contente e tô cantando e tô homenageando os meus irmãos nordestinos. Eu tô contente e tô cantando e tô homenageando os meus irmãos nordestinos. Som da comunidade. Farmácia Nossa Senhora da Conceição é a preferida. Vende mais porque tem o menor preço da cidade e agradece a maior aceitação em Campos Sales e região. Dispõe de toda a linha de medicamentos éticos, genéricos e similares. Tudo com desconto de 10% nas suas compras à vista. A Farmácia Nossa Senhora da Conceição oferece a maior variedade em vitaminas com o melhor preço da região. Uma completa linha em perfumaria, venda de cartões TIM, Claro e Oi. Aceitamos cartão Visa e Master. Farmácia Nossa Senhora da Conceição, Avenida 7 de Setembro, número 240, em frente a Macavi, no centro de Campos Sales. Telefone 3533-1224. Doutor José Iris de Moraes está atendendo em sua nova clínica, a Rua Coronel Baleco 975, com nova aparelhagem de ultrassonografia 3D, 4D, ponta de linha, marca Samsung HS40, banda larga e multifrequencial, e realizando prevenção de eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação, com Doppler pulsado, além de função placentar no segundo trimestre. Avaliação fetal durante toda a gestação. Exames de ultrassonografia e mamas. abdômen, próstata transabdominal e transretal, músculo esquelético, pequenas partes, vias urinárias, transvaginal, além de consultas clínicas ginecológicas e realizando pequenas cirurgias e prevenção ginecológica. Somos credenciados pela Unimed, CAMED, CACI e aceitamos cartão de crédito e de débito. Telefones para contato: 0 operadora 88 3533-1341, 99927-1623 e 99951-7377. Clínica Dr. José Iris de Moraes. Jesus is the King. Voltamos a apresentar Parada Popular. De volta com o nosso programa, com o nosso Parada Popular. São 17 horas, 5 da tarde, mais 16 minutos, 17 e 16. E a gente vai dando sequência no nosso programa, nosso Parada Popular. Abraço carinhosamente aos amigos aí na Rendeira, um forte abraço. Tibásio, um forte abraço para o senhor. Tibásio, Gilmar, Gilvan, a seu Dedo na Rita, Nilda, ao nosso amigo, né, seu Sebastião, um forte abraço. A dona, seu Sebastião também, um forte abraço para o senhor e família. Abraço também essa turma maravilhosa ouvindo o nosso programa, o nosso Parada Popular. A dona Daniela também, nosso amigo Emanuel, um forte abraço. Muito obrigado pela sintonia. Também vem a gente a dona nossa amiga Lila, dona Francisco, e também o nosso amigo Azinha, ouvindo o nosso Parada Popular. Obrigadão pela sintonia. Dona Zelita, um forte abraço também. Muito obrigado. Joãozinho, dona Lana, um forte abraço. E a gente vai trazendo mais músicas aqui no nosso programa, no nosso Parada Popular. Fica Amor. A gente traz Alemão do Forró. Na sequência, Mazan. Enche a cara e chora. Não. Enchendo a cara. Na sequência, eu trago Cheio de Menina, Barbaridade, Tchê. Simbora! E tome porra!